Red Rock, Genival, GOG, atitude, moral, força, proceder. Senhores, senhoras, meninos, meninas, meu sonho, ver unida toda América Latina. Um povo, um hino, um elo, que lindo, me emociono. Meu sonho, realizá-lo, sei como, temos que ser verdadeiros, solidários, unidos contra o ditador, Estados Unidos, que explora, que massacra, que tortura, que mata, na bala, na faca, o predador ataca, doicote, o bop, o tops, o gato agarra o choque, e mais, tem mais, a grande lista dos animais, Duvalier, Pinochet, Baby Doc, Papadoc, cenas fortes, sem cortes, ao estilo Saldanha Lopes, seus crimes, seus golpes, seus nomes da lista, Somoza, Chamorro, Fulgêncio, Batista, Porfírio Dias, Noriega, ditadores sem regras, Igreja Pondera, detentora de terras, não sei se isso comove você pra manter o poder, mataram Che. Ei, ei, ei, alto lá, de cá, família GOG, Titus é poder, poder, o título da matéria. Ei, ei, ei, alto lá, de cá, Biela 17, DJ Rafa. Ei, ei, ei, alto lá, de cá, partido feio, fogo cruzado. Poder, poder, o título da matéria. Mãos ao alto é um assalto. As mentes poluídas que escondem as feridas, apesar de vivas, das páginas dos livros, apagaram os ídolos. Ao invés de líderes, coroaram os nocivos. Caxias, Isabel, cada um seu papel. O poder e o povo, uma torre de Babel. Náufragos, traficantes, degolados, degradados. O vizinho Paraguai, 100% arrasado. 3 de maio, abolição, sem terra, sem cavalos. 20 de novembro, zumbi, desse se herdamos algo. Inglaterra, nas Malvinas, a razão da Argentina. Bombas, estilhaços, latinos aos pedaços. Não sei se isso comove você. Até quando um blindado vai te proteger? Guerrilha GOG, pro povo a paz, a terra o poder. Bom pra mim, pra você, pior que está. Não dá, é pegar ou largar, desistir ou lutar. Vai chegar a hora de comemorar. Nas carretas, sem treta, hip hop é seita. Bom malandro, um pingo é letra. Ei, ei, ei, alto lá, de casa, Zé, cultura de rua, clã nordestino, São Macari. Poder, o título da matéria. Ei, ei, ei, alto lá, de cá, Gil Bebê, Amurabi, caça, fama. Ei, ei, ei, alto lá, de cá, voz sem medo, Sérgio Vaz, Conferíqua. Poder, poder, o título da matéria. Segue avalanche, doutor do comando, o autor do El Terror, portador do ódio, do amor, revanche do gueto, dos pretos, dos índios, dos pobres, dos fracos, R.A.P. turbinado, um quebra-cabeças foi deixado, necessário montá-lo, peraí, é por aqui, vejo algo, não está no álcool, na química, na coronha, na folha de São Paulo ou de maconha, a isso se oponha, no seu bairro, na sua rua, na sua quadra, na sua vila, o lobo de cordeiro adiando sua vida, e mais, descobri, a Etiópia é aqui, mais perto do que você sonha, no Mucurino, Jequitinhonha, fotografado, catalogado, Sebastião Salgado, América Latina de coração e braços d'água, Saramago, Paulo Freire, Casal Dáliga, Chico Mendes, Zapata, Fidel, Salvador Allende, Pancho Villa, Bolívar, Sandino, Ortega. O povo não se rende, não se vende, não se entrega. É preciso renovar, renascer, ir em frente. Casa Branca, a favela será diferente. Ei, ei, ei, alto lá de KRZO, KLJ, Eva, Consciência X. Poder, poder, o título da matéria. Ei, ei, ei, alto lá de cá, posse house, negratividade, realidade cruel. Ei, ei, ei, alto lá de cá, sistema negro, espaço da morte, facção central, Rogério, Gueto Águia. Poder, poder, o título da matéria. Marcão, Dossaia, falante da rima, Profidil. Já disse o que eu queria, vou me descansar. Já disse o que eu queria, vou me descansar. Já disse o que eu queria, vou me descansar. Já disse o que eu queria, vou me descansar.